asas, morar. Essa aqui é homenagem ao meu pai, viu? Ele gosta muito. Vou deixar de tentar, parar de pensar em você toda hora. Você vai entender o motivo por que ao me ver também chorar. Isso não é amor, é um jogo de dor que passou pela gente. Eu não quero te ver um minuto sofrer, nem eu ficar doente. E vai nos deixar saudade. Vamos deixar de bobeira. Vamos deixar de bobagem. Isso vai nos fazer sofrer. E vai nos deixar saudade. Essa aqui é especialmente pro Ney, viu? Meu pai que tá lá em São Paulo. Vou deixar de tentar, parar de pensar em você toda hora. Você vai entender o motivo por que ao me ver também chorar. Isso não é amor, é um jogo de dor que passou pela gente. Eu não quero te ver um minuto sofrer, nem eu ficar doente. Vamos deixar de bobeira, vamos deixar de bobagem. Isso vai é nos fazer sofrer e vai nos deixar saudade. Vamos deixar de bobeira, vamos deixar de bobagem. Isso vai é nos fazer sofrer e vai nos deixar saudade. Vamos deixar de bobeira, vamos deixar de bobagem. Isso vai é nos fazer sofrer e vai nos deixar saudade. Isso vai é nos fazer sofrer e vai nos deixar saudade. As Dora Gaúcho Estúdio gravando tudo.